sua natureza pura e sã. Nesta imensidão tudo é natural e a terra como uma irmã. Neste mundo assim tão belo e perigoso, três amigos são três irmãos. A alma a cantar, só pedra e um guia, e aos céus levam olhos e mãos. Aos espíritos que partiram já, mostrem o caminho, encham-nos as almas de saber. Porque aos vossos olhos são iguais, todos como irmãos, pois não há menos nem mais. Somos todos tão iguais. Temos força para dar uns aos outros, tem vontade para perceber que de cada opção que é feita aqui é que a vida vai. Aquilo que temos, coisas há que parecem mas não são. Uma etapa findou, logo outra vai entrar. Não é um fim, um princípio então. Os espíritos que partiram já, todos somos todos.